a gente pensa que já aconteceu de tudo na vida do casal Rui e Vani, depois de 2 anos de seriado na Rede Globo e um filme contando sua história, eis que os atores Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães voltam a encarnar esses dois personagens na noite mais maluca de todas em Os Normais 2. Bom, e o Luiz Fernando Guimarães tá aqui, né, em Salvador, pra promover o filme. 6 anos depois, assim, deu muito trabalho pra você e a Fernanda reencarnarem esses personagens que marcaram tanto a trajetória de vocês, a carreira? Trabalho não, porque, assim, é muito rápido. Nós fizemos um teste na TV, que era uma imagem nova, que esse filme ia ter, etc. Vamos lá. E na hora colocamos a roupa, entramos no estúdio, o pessoal... Sabe, a galera já... Rui, Vani, já entrou eu, a Vani louca. E eu, mas... É muito rápido o processo, porque assim, você fazer um filme, quando você não tem conhecimento do personagem, você vai buscar o personagem, sei lá, em Marte, em Amigos e tal. Ali é muito, tá muito impregnado, você não sabe quem é quem. Porque há anos que eu trabalho Rui, e assim, tem muitas vezes... que eu defendi o personagem, assim, com o autor, eu ligava e dizia, Alexandre, acho que o caminho que ele está indo, ele vai perder a credibilidade, o caminho que é a Vanil. É uma coisa que a gente, esse tempo todo, nós também temos, que tem uma hora que o autor, ele vai, fala assim, peraí, calma aí, você como intérprete daquilo, você é a relação do cara com o público, né? Então você tem que ser mais crível, você tem que fazer com que as pessoas acreditem. Mais orgânico, né? Mais orgânico. E se você vê que aquilo não está dentro daquilo que você está falando, que as pessoas, você questiona. Então a gente tem um domínio, uhum, a princípio, desses dois personagens que, assim, são a gente, uhum, sabe? Então, botou a roupa e ganha, porque, assim, você ganha 50% do trabalho. Você já tem o personagem, agora vamos gravar, né? Vamos filmar, ou seja lá o que for. Pois é, agora sim, nesse filme especificamente, vocês já estão meio que liberados para contar uma outra história que não a história, né, do casal, porque sentiu-se essa necessidade depois do seriado e tal. Uma noite mais maluca, a noite mais maluca de todas, também é mais longa, e eu queria que você falasse um pouquinho do que provocou essa noite, assim, né, que é o motivo de vocês contarem toda essa história e virar um longa. É o tédio da relação, o cansaço da relação, e para salvar a relação, uma ideia que a Vani tem, já que o Rui tinha muito tesão na priminha dela, era colocar a priminha dela. Esse é o princípio. Trazia a prima dela e a gente fazia uma brincadeira lá na casa dela, que não deu certo, e aí criou-se um vício. Aí nós fomos procurando, porque a noite já tinha começado assim, a gente não podia dormir, uhum, com essa sensação de perda. Uhum. Mas os programas dos normais, você olhando bem, sempre teve essa busca, na verdade. Tinha sempre, assim, eu lembro que o Márcio Garcia, uma vez, agora, primeiro nome que me veio, a Vani foi entrar para fazer uma faculdade, que ela queria estudar de noite, sei lá. Aí ela encontrou um amigo. Aí o Rui falou, amigo? Estranho, agora, a essa altura da vida, vai ter um amigo? Ah, você é com meu amigo, estudava. Ah, calma aí, era o Márcio Garcia que fazia. Uhum. Aí tinha até uma cena muito gozada que tocava no rádio. Amigo é coisa pra se guardar. E o Rui falava, odeio essa música. Aí eu recebi uma carta, acho que na época era empresário do Milton Nascimento, dizendo que eu tinha curtido com a cara. Falei, nada, foi uma brincadeira. Uhum. Isso acontecia muito nos jornais, a gente falar de alguém e a pessoa achar que a gente tava debochando. Mas, ou seja, sempre tinha uma... Várias mulheres, Cláudia Raia entrou no programa também como opção minha. Acho que todas, assim, a primeira cena dos jornais era o Murilo Benício e a Adriles Moraes. Uhum. Então não esqueceu, nós dentro de um hotel, na banheira, os quatro. Não é muito distante dessa cena, que nós estamos numa banheira com a Cláudia Raia, uhum, na casa dela. Entalaram também os quatro, não? Então, eu acho que entalamos, não, tivemos certo nojinho, um questionou assim, vem cá, peraí, será que essa banheira no motel não tem? Aí começou aquele negócio, saíram os quatro pelados. Uhum. Se você pensar bem, Tinha já um caminho a ser traçado ali que foi ou interrompido por outros assuntos, mas você pode ver qual. Todos os programas têm sempre essa indicação de que rola um amigo, um companheiro, uma amiga de trabalho, uma saidinha com os amigos. Sempre se tocava nisso. Mas sabe o que é legal? É assim, o que diferencia um pouco? Essa procura em busca dessa pessoa para rolar a homenagem, né? Uhum. É, acaba fazendo com que o filme tenha um certo formato interessante, como se fosse uma colagem de várias edições. Vocês meio que resgatam a coisa do programa, porque cada participação especial no filme acontece isoladamente. Exato. É como se fossem episódios. Isso. Isoladamente. Então, assim, dá pra matar uma certa saudade também, né? Porque, apesar de ter um fio condutor, daquela procura, cada um, eles não interagem entre si. É verdade. Eu acho que foi... Eu acho que... A ideia do Alexandre e da Fernanda é exatamente essa. Uhum. É matar a saudade dos jornais. Porque eles falaram isso. Eu acho que vão fazer um filme voltado para o programa, porque o pessoal está saudoso do programa. Eu não tinha nem pensado nisso. E eles fizeram essa métrica, uhum, que você está falando, que são participações separadas, e são quase quadros separados, né? É uma tentativa, que são 6 mulheres, Daniele, Vinicius, depois a... A Suzuki, a Cláudia Raia, a Maiana, a Aline, são 5. A tentativa vai até de manhã, né? A noite mais longa, porque vai até de manhã, né? Até eles acordarem, até o... Uhum. E todos juntos ali no final, como se fosse uma grande confraternização mesmo, né? No karaokê, o karaokê que dá início ao filme, mais animado, naturalmente. Agora é o seguinte, o filme fala da relação do casal e tal, mas existe uma relação aí por trás muito importante, que não é só a relação de vocês dois, né, Fernando e Fernanda, mas também a relação com os autores que você já citou aqui, com a própria equipe, para poder dar tudo certo, para ter esse clima bacana, assim. Então, já que você se propõe nos episódios e nos filmes a falar do sucesso de uma relação nas entrelinhas, né, o que é necessário, sempre manda uma mensagem ou outra, e no caso da relação profissional, assim, algum segredinho especial, o que você acha que rola para poder refletir no sucesso do produto que vocês fazem? Ah, acho que é um bem-estar na forma de trabalhar, que é um bem-estar, mas a gente luta por isso, e que não arranque o couro dos atores, mas porque eu acho que para você interpretar verdadeiramente, você tem que estar com a alma leve. A alma leve não pode ter corpo cansado, né? A não ser que você seja espírita, sei lá o quê. Mas, então assim, a gente tem um cuidado de não ter excessos de... se gastar em vão. A equipe é muito bem preparada para arrumar um set. A gente tem um diretor que é altíssimo astral. Ele é um garotão, ele vibra com a gente. Isso é muito importante. E isso, coisas que acontecem na vida que você não antecipa muito. Que muitas vezes você tem uma equipe, mas uma ou duas pessoas não... É, desequilíbrio faz parte do processo da vida. Nesse caso dos jornais, encaixou-se muito bem. Uhum. Todo mundo se dá muito bem, todo mundo se quer muito bem. E todo mundo fala tanto, né, que é melhor você até se proteger, vocês, né? Porque... Não, e a gente discute tudo. Nada é muito fácil, como o público vê. As questões são todas levantadas diariamente nas gravações. Peraí, cada um. Mas a Vani, mas peraí, o diretor, peraí, esse palavrão está excessivo. Ah, não, vamos cortar isso aqui. É realmente é time, é coeso. É confiança. Confiança mútua e respeito também. E assim, agilidade no trabalho, que eu acho que para mim é fundamental. É, que eu acho que todo mundo quer ir para casa, ou todo mundo quer ir para o bar, tomar uma caipirinha, todo mundo quer sair para o cinema. Então, assim, a gente absorve. Esse filme foi gravado no mesmo horário, foi filmado no mesmo horário do programa, que é de 1 às 7 da noite. Uhum. Ninguém faz cinema assim. Uhum. Cinema parece que assim, nossa, vamos fazer um filme, vamos varar. Uhum. Madrugada, não. Uhum. Dá pra fazer um filme bacana. É. Dentro desse, todo mundo fica feliz da vida. Quanto tempo demorou pra rolar? Olha, acho que 5 ou 6 semanas. E vou te falar mais, hein? Primeira semana, as 2 semanas, a gente já tinha sábado e domingo livre. Porque começou assim... Só tinha domingo, aí chegava segunda, todo mundo falava assim, gente, parece que a gente se viu ontem. Falei, vai rolar um cansaço já sabe que rola, né? Aí na terceira semana, gente, vamos dar sábado e domingo, vamos embora. Uhum. Cada um vai pro... Aí rende, você tá entendendo? Você tem que fazer o trabalho render. Não adianta castigar, porque não... Além do mais, esse tipo, né, de trabalho, que trabalha, vocês têm que ter o time na disposição, enfim. Mas é o seguinte, a gente está na Bahia, eu não posso deixar de perguntar. Vocês tiram sarro dos baianos ali, pelo menos em duas ocasiões que eu me lembro ali no filme. Uma na cena com a Cláudia Raia, ela dançando axé, impagável, e aquele e a outra do bicho preguiça. O que você tem a dizer sobre isso, assim? O baiano foi o seguinte, nós terminamos o filme, tinham muitas cenas, aquele comissário e aquela menina, que estava no elevador, e tinha umas cenas que rolavam com ela, tiraram do filme e colocaram essas cartelas depois do filme feito. Não tem nenhuma participação nessa cartela, inclusive achei ela feia. E reclamei, falei que eu vinha para a Bahia fazer uma pré-estreia e que fiquei envergonhado por aquilo. É claro que o baiano tem essa coisa com a preguiça, da mesma forma que o carioca tem com a malandragem. Isso não, só que eu não achei, achei sem graça. E a outra é o axé, a coisa que menos combina com uma transa num apartamento. Você vai botar um axé? Tá, tudo bem, mas ela ficou lá. Moraes, a Aline Moraes falou: vou botar Vando, eu acho que Vando combinaria. Aí eles falam: não, chega de música, Vando não. Eu acho que Vando até combinaria, mas botar um axé. E... qual a música? Ela poderia botar um axé, um carnaval. Mas axé é muito melhor do que botar um samba ali. Quem mandou criar o axé? Agora a pessoa que criou o axé, ela tá sujeita. Aí isso eu acho que é brincar com os outros, isso não tem a menor importância. Eu brinco com a preguiça baiana. Porque eu tenho amigos baianos e tem uma... Não é preguiça, porque o povo que faz mais festa é o baiano. Então você não pode ser tão preguiçoso assim, né? Tem carnaval fora de época toda hora, São João. Mas é que eu não gostei daquela cartela, né? Achei, me deixou assim... Pá. Tá bom, mas eu vou finalizar falando de uma coisa que você não gostou do filme. Não, mas deixa bem claro isso. Convida aí o ouvinte do Circulando pra conferir então o filme que estreia agora, né? E já vai entrar em cartaz, com certeza, longevidade aos normais, afinal de contas, né, de perto. De perto ninguém é normal. O filme é ótimo, passa que é uma beleza. Quando você vê, você já está na última cena, né? É uma viagem pelas noites do Rio de Janeiro, é um filme carioca, Bahia tem muito a ver com o Rio de Janeiro, né? É um filme carioca, mas muito espontâneo, muito divertido, umas participações, as atrizes maravilhosas, fora as atrizes, um elenco, um casting, assim, e uma variação de, eu acho, um bom divertimento. Acho que vocês não devem perder a partir do dia 28, não é porque eu fiz não, né, gente? É porque eu veria com o maior prazer. Tá bom, querido, obrigada. Você é doida demais. Você é doida demais.